7 autorizado, pouso pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 noite. Vente autorizado, pouso 697, o gol 1-6-7. Ok. Consciente. Ok. Número 4 para a cópia, aguarde o ajuste 9012. Aguardando, tá, professor. Paulo Salvador, tá 3216 com 150, 4 horas e 29, alterna João Pessoa, pronto para o ataque. Direita, ponto de espera, 1895, 1012, 3216, boa viagem. Com 1012 pela direita, 1895, obrigado, bom trabalho, tá 3216. Salvador, que é a Fortaleza 2231, cordial boa tarde, teria autorização conquista? É o 2230, é isso? Isso. Número 5 para a cota, 1012, 2230. 2105. Número 5, ingresso, portão 3. Portão 3, eu chamo a 63. Meia livre direita, chame só 1219. Solo 219, gol 697, boa tarde. Torre Salvador, uma boa tarde, tá 3216 pronto, eu posso esperar. 3216, autorizado a linha, e mantém capiceira no zero. Ali, mantém não no zero, 3216. 3216, reautorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 1-4 nós. Gente, além decola, 3216. Alfa, repórter, está Juliette, 1097. Solo 2230, quando depois a gente busca confirmar, pega a autorização dessa ou 2205? Não, é nessa mesmo, 219. Ok, aguardando 2230. Plano 3805, pronto cópia? Pronto cópia, 3805. Salvador Guarulhos, nível 340, Pesulou no meia. Pista 1-0, curva direita, Tael Leda Frid. Controle 119, decimal 35, transponder 5555, então 3805. Autorizado Guarulhos, no 340, primeira da via, Pesul 1-0. Decolve da 1-0, curva direita, Tael Leda Frid. O transponder 555, o controle 935, tá 3805. Correto, direita, pode confirmando, portão 4, chame pronto, 3805. Chamando pronto, 3805. 1-3, pronto para a cota? Salvador Congonhas, nível 360, fez o logo no meia. 1-0 decola, curva à direita, saída da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5003, 5003. Gol 1-3-3-3. Portão 5, chame pronto. Gol 1-3-3-3. Gol 1-6-0-0, pronto, cópia. Salvador Natal, nível 370, Pesulo 10, pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipá, controle 119, decimal 35, transponder 5554, gol 1-6-0-0. 6-0-0 está autorizado, Natal, nível de gol 370, Pesulo 1-0, escola da pista 1-0, 1-0, curva à esquerda, Puca Zipá, controle 119-35, transponder 5554, gol 1-6-0-0. Correto, portão 9, chame pronto, 9600. Pega o sonamento da 3805. 3805, portão 4, vai aguardar. Guarda. Tá Juliette, 1097, tá bom? Mantenha a Tita Juliette, 9697. Ok. 3283, por cópia. Salvador Aracaju, com nível 190, Vai decolar da pista 10, curva esquerda, na Puca, Aracaju. Controle 119, decimal 35, transponda 5572, são 3283. 1 novembro decolado ao 50, chame controle de frequência 119, decimal 35. 119, controle, correto, portão 2, chame pronto, 3283, atrás. Quebec, prossiga. Te aguarde, é o número 2 agora, o Victor Mike Quebec. Para o táxi, que está 3193, 108 a bordo, 3h50 Brasília. 3193, em frente, pátio, Índia, Alfa, ponto de espera, 1895, a torre, 1012. Boa viagem, 3193. Já pátio. É, Índia e Bravo, tá 3193. É o 2805 no 4, ele me puxa pós-táxi. Vive no 4, reportar para o táxi, é 3805. Eu teria autorização do 2230? Tenho, tia, bastante. Próximo cobre. 30, Vitória da Conquista, pronto? Copia. 2230, Vitória da Conquista, autorizado. 1-8-0 nível, de roda 1-0, primeira curva direita. Saída Arbor, pode receber Vitória da Conquista. Controle 1-1935, acione 5542. Já está autorizado, a coluna da 10, curva direita, Arbor, DCT, 1935-5542, puxa acionamento. 2 acolhimentos correta, pode pôr para posicionamento. Está pronto para o puxa acionamento. O parte 3 está livre, pós-táxi. Autorizado, reportar a táxi. 1697, autorizado, ingresso na Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, governo 7. Quebec, Cairu, Mil Pés, pronto? Cairu, Mil Pés, igual ao ano 7, primeira curva direita, restrito, Mil Pés no corredor Axé, até o farol da Barra. Controle 11935, acione 0135. Padrão 0161 no Mike Quebec. Net, finalmente táxi, torre 1895, Mike Quebec. O 2 vai aguardar para o pushback. 1-9-2-4-5 levando para Maceió. Confirme, aeronave que chamou o solo? 1-9-2-4. 9-2-4, Maceió, com a estante, copia. Três, na escuta? Qual o leme do senhor está inclinado? Gente, obrigada. Obrigado. 5-4, chame controle, frequência 119.35. Obrigado, senhorita, boa tarde. táxi Tan 3805, 118 a bordo, 4 horas, Alcena Galeão. 3805, autorizado táxi, via Índia Alfa, no ponto de esperado no 0 Torre, 118 decimal 95, quem nega 1012, boa viagem. Autorizado inicial, você pode esperar da 10 1895, Tan 3805, gato. Maceió, autorizado 350, via Upe Whisky 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1935, acione 5553. Sente, autorizado Maceió 350, curva à direita, à esquerda, saída Puca, Caju, 5553, o transponder e 195, o controle, confia? 119.35, controle. 1935, obrigado. 1924, planejamento correto, respondo para o estacionamento. Por cada pronto, puxa, estacionamento, 924. Tomar em Quebec, autorizado o táxi, até a indenização Oscar, pode para ingresso na pista no site. 30. Passarelo 2230, autorizado táxi, via parte principal, engenho alfa, no ponto esperado no 0, torre, 118 decimal 95, QNH1012, boa viagem. Obrigado, bom dia. Então 3283, correndo equipe de solo, que após a passagem da aeronave da Passaredo, com a retaguarda que está taxiando para o ponto de espera, está livre para o Japão de táxi. Após a aeronave da Passaredo, coordenando com o pessoal de solo, está livre para o pushback, que vai chamar para o táxi, TAM 3283. Solo Gol 600, pushback, momento, posição 9. No 600, no 09, está livre para o táxi. Autorizado, é a volta para o táxi, 600. Salvador, boa tarde, TAM 3841, desculpa, 3805, pode esperar na 10 pronto. 3805, autorizado a ANA e decola, pistão no 0, vento 100 graus, 17 nós. Autorizado a ANA e decola, pistão 10, TAM 3805. 9.35, acione 5010. Autorizado a ingresso na pistão no 7, reporte ANA e pronto. Poderia colocar pessoas a bordo? 9 a bordo, para acionamento táxi, torre 1895, boa viagem. Wilson Mike Quebec, autorizado, decolar pistão no 7, vento 100 graus, 139. Estou na 2-2-2-2-3-0. Patango Vitor, Mike Quebec, decolado ao 59, chama em controle 119.35. Falou pra ti, Quebec, tá regresso. Quem que chama a torre? É o 2230, na posição pronta, na posição 2 pronta. Passarei 2230, mantém a ponto de espera. Torre Salvador, Trip 5240, bom dia. Trip 5240, continue a aproximação, ainda não avistado, aguarde autorização de pouso, vento 1, 00 graus, 15 nós. 7, aguardando 5240. ZS05 decolado, Azul 1600, chame em controle 119-35. 1935, controle agora, tá 3205, ligado. Tipo 5240, já avistado, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 14 nós, confirme baixar travado. Ainda não informarei. Sim, tipo 5240, aguarde. Aguardo o reporte de trem baixado travado. Ok. Para o táxi, só 3, 2, 8, 3, 116, 1 e 40, Recife. 283, autorizado o táxi, via IJ Alfa, no bonde esperado 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 2, boa viagem. 10, no 2, bonde esperado 1895, muito obrigado, bom trabalho, 3, 2, 8, 3. Show e travou, 5240. 5240, livre pouso. Livre pouso, 5240. Passarela 2230, visual com a TR-72 da trip nacional. Afirmativo. Após o pouso do mesmo autorizado, Alinha e manta a cabeceira no zero. Do TR da trip, ali matei, 2230. Solo Gol 1333 para o táxi, 112 a bordo, 4 horas, qualquer lugar aí. Gol 1333, autorizado o táxi via pátio principal, IJ Alfa, no ponto esperado 10, torre 1895, QNH 10 no 2, boa viagem. Pátio Alfa, ponto esperado 1399, Gol 1333, Solo Gol 600 para o táxi, 183 a bordo, também de 2 horas e 40, o pé na Fortaleza. No 600, autorizado táxi, via pátio principal, Índia e Alfa, no ponto esperado no zero, chame torre 1895, vai seguir a nave da Gol. Segue Gol, pátio Índia Alfa, ponto esperado no zero, torre 1895, Gol, no 600. Pela direita, chama só 219. Solo Salvador, trip 5240, livrando a sua escuta. 5240, vai taxi avião Alfa Kilo para o pátio 3, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo para o pátio 3, atende para os sinalizadores. 3, 2, 3, quanto espera da 10, pronto. 3, 2, 3, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero após a rolagem da TR-72 na sua frente. Após a rolagem da TR, autorizado alinhar e manter a 3, 2, 3. Passarela 2230, decolada 05, chame controle 1199-35. 1935, obrigado, até logo. Eu vou no 390. conforme autorização Galeão 360. 394 para o Galeão 360 autorizado, via Zulu 10 após SMAP, após, conforme rota do plano. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1935, acione 5556. Autorizado Golo 394, Galeão 360, via para Zulu 10 para SMAP, decolada 10 com curva direita, da EL, Leda bridge. 0935, controle Salvador, 5556, o transporte, gol 394-28. 394, peso Lulu 0, SMAP, após conforme rota, copiou? Estimativo. Escondimento correto, pós plano para estacionamento. Faltará o estacionamento, gol 394. Oscar para Serra Novembro e Vitor Romeu Mil Pés. Poderia confirmar a parte que se encontra e pessoas a bordo? 1-1-0 graus, 1-3-9. E decolagem, pista 1-0, tanto 3-2-8-3. Vitor Mil Pés até o farol da barra. Controle 1-1-9-35, racione 0-1-5-3. Uno 333, autorizado a linha e manter cabeceira no zero. A linha tem 1-0, vamos 333. Então, eu acho que o procedimento correto, para acionamento táxi torre 1-1-8-9-5, boa viagem. Bata um quilo, uma lógica, ingressa na área pós pro táxi. A 3-3-3, decolada 07, em controle na frequência 1-1-9-35. 19-35, obrigado. Gol 1924 com 148 a bordo, alternando Natal, 2 horas e 1 de autonomia. 924, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada 10, torre 1-1-8-95, quem negar 10-1-2, boa viagem. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 1895 e com 10-1-2 no ajuste, muito obrigado, excelente tarde. Uma 333, autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-2. Decolagem. 2, Salvador, gol na 6-0-0, ponto de espera no 0, pronto. Chame sol na frequência 1-2-1-2-1-9. 2, Salvador, boa tarde. Estou passando o Juliette Bravo Delta, está na rotatória, visual com o campo. Juliette Bravo Delta, mantenha pro da rotatória, reporte 3 minis na final da 1-7. Reportará 3 minis na final da 1-7, Juliette Bravo Delta. Torre Gol na 600, ponto de espera pronto. O 600 autorizado o ANA e mantém cabeceira no 0. ANA mantém, pista no 0, Gol na 600. boa tarde, o 924 com a espera pronta. O 924 mantém a ponta de espera. 6315 Guarulhos 360 pronta. Sofia. 6315 Guarulhos 360 autorizado. Via UP Zulu 16 após o Bravo Hotel Zulu, após DCT Trivia, após conforme rota do plano. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.35, acione 5015. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, por Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após conforme plano. Então, na 5.0, curva direita da El, Leda, controle de 935, transponder 5.0 no 5, PR 63 no 5, desenhamento correto, resposta plano para posicionamento. QSP, 63 no 5. Retorno Delta, cabeceiro. 1600, autorizado decolar, pistão no 0, vento 090 graus, 1229. Lembre a palavra, pistão no 0, bola, 600. Confirme para a torre. Juliette, Bravo Delta, final, cabeceira 97, para a embaixada e checado. Juliette, Bravo Delta, livre pouso, pistão 97, vento 100 graus, 3 nós. Livre pouso, cabeceira 97, Juliette, Bravo Delta. O 1924, autorizado ENEM, mantém cabeceira no zero. Eu mantenho na 1-0, 1-9-2-4. Mike Juliet, 1-6, escuta da torre. Juliet, 1-6, escuta da torre. Eu sou o Romel. Mike Juliet, 1-6, manterá o setor por quanto tempo? Vai para acompanhamento do telefone. São Cristóvão. Está inicialmente, quando autorizado, ingressando via rotatória. Cliente manterá o setor por quanto tempo? Inicialmente 15 minutos, senhor. Cliente, Mike Juliet, Romeu, repórter para mandando o setor. Agradeço, Romeu. Bravo Delta no solo, zona 3, confirme o parte para o Coirá Taxiado. Cliente, livre direita, mantém a minha escuta até o corte. Chame controle na frequência 119.35. Decolada 113. 1935, 600, obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4116, aceitar uma milha e meia avistada. Azul 4116, tráfego avistado, aguarde autorização de pouso, vento no momento 110 graus, 149. Autorizado decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. Eu decolar de novo, 1924. O Mike Juliet Romeu, a torre? Prossiga a torre. A intenção é permanecer na rotatória por quanto tempo? A região de São Cristóvão, senhor, por 15 minutos. Ciente, é altitude que mantém 500 pés. Afirmo. Ciente, mantendo nossa escuta, mantém essa altitude, o Mike Juliet Romeu. Vai manter permanente na sua, senhor, Romeu. Azul 41 no meio, informa helicóptero, Ops 44, setor norte, afastado 5 milhas do campo, altitude de 500 pés, não interfere na sua aproximação. 4-1 no meio da Azul, já baixar travado? Já baixar travado. Azul 4-1 no meio, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 graus, quando 5 nós. Livre pouso, 4-1 no meio. FT 350, pronto? Eu no 42, Recife 350 autorizado, via Upper Whisky 58, decolando a pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. Controle 119-35, acione 5034. Aproximando mais do campo aí, qual a intenção do Marco Juliette Romeu? É permanecer próximo ao Salvador Shopping, é, região de São Cristóvão. 42. Pelo 42, nível 350, copiado? 350. Pelo 42, protegimento correto, resposta plano para posicionamento. Voltará. Aproximação na longa final aí da pista 17, o Marco Juliette Romeu. Está ciente do tráfego, o senhor não vai já interferir mais com a 17. Gente, a intenção é manter no setor noroeste, entre a final da 10 e da 17? Afirmo. Quanto tempo solicita? Inicialmente 15 minutos, senhor. Condicionado. Gente. O papai uniforme se é com hotel, com altímetro no 0 no 2, o vento no 30 graus, com 1 no 8 nós para cheque. Reporte na curta final, pista 17. O 1924 aos 16 decola, chama o controle, 119.35 no voo. 1935, obrigado. O Sierra Ecotel informa helicóptero Robson 44, numa curta final da pista 17, à direita da curta final, setor noroeste do campo, mantendo a altitude de 500 pés, não interfere na sua aproximação. É após curta final, pista 17. Azul 41 no meio, no solo, usando 7, direita no 21, decimal 9. 29. Solo Salvador, boa tarde, azul 41 no meio, Lisona 6. 41 no meia, vai prosseguir via Alfa e Porta Ângelo, Taxi 3 Juliette. Alfa, Ângelo Juliette, Meu Oscar, aguarde para início do táxi. Serra Ecotel, na escuta da torre. Capilho. Serra Ecotel, confirme o pátio para qual era a taxa após o pouso. Mato da base. Gente, Serra Ecotel. 79, via Juliette, patrona. Eco Hotel, informa o Robson 44, à esquerda do eixo da correção, à direita do eixo da pista 17, reporte visual como mesmo. Romeu Oscar, aguarde para ingresso na pista 17. Romeu, acho que informa que é uma aeronave para pouso lá no 7, na final da WC. Seco, hotel, livre pouso na pista no 7, vento 100 graus, 169. Polo 394 para o Bushback em acionamento. 8 para livre apostar. Livre apostar, Polo 394. Eco Hotel no solo aos 22, autorizado backtrack, táxi até a bata, mantém minha escuta até o corte. Romeu Oscar, autorizado ingresso na pista 17, rebote na cabeceira do meio, autorizado posição alinhada e pronto. Boa tarde, Juliette, estamos no ILS aqui, Dona Zero, estabilizado. Juliette, estamos no continue a aproximação, ainda no novo estado. Aguarde autorização de pouso lento no momento, 190 graus, 14 nós. Juliette, vai aguardar autorização, Juliette, estamos no. Encerra com hotel, autorizado, livre a frequência. Tango informa o Robson 44 à sua esquerda, não interferirá no seu pouso, está mantendo o setor noroeste. Gente, Juliette, Tango 03 vai aguardar o stand para o pushback. Uma aeronave da mesma, da Gol, vai taxiar, vai dar guarda, aguarda o stand para o pushback. Ok, então vou dar a sua escuta. Após ele pode iniciar ou fica na sua escuta? Fica na minha escuta. Ok, vamos ficar na sua escuta então. Normal, baixando na rua, aguardando atualizar o pouso 190, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, agora avistado, confirma baixar travado? Afirmativo, muito tempo. Juliette Tango Zulu, livre pouso na pista 190, vento 100 graus, 119. Livre pouso 190, Juliette Tango Zulu. Bruno 394, correção. Lima. Bruno 394, autorizado táxi, via parte principal, IG Alfa, ponte esperada 1-0, time Torres 1 no 895, QNH 1-0 no 2, boa viagem. Gente, pátio IG Alfa 1895 com 1012, gol 394, boa tarde.

Oscar, decolada 27, chame controle na frequência 119.35. 1935, Kilo Romeo. 2 Salvador, boa tarde, vou no 394, ponto espera da Luzeta, pronto. 1394, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 100 graus, 149. Vente autorizado a alinhar e decolar da 10, vou no 394. Estamos lucientes, pode prosseguir, ingresso parte principal, reporta novamente na Tec Foi Lima. Como é que o Zulu, visual com o Robson 44, à sua direita, mantendo 500 pés? Que o Zulu informando o tráfego mantém 500 pés no setor noroeste do aeródromo. Acesso, porém, não aqui. Lima Zulu, continua a aproximação, esse tráfego não interferirá no seu pouso, reporte baixado, travado. Zulu. Lençóis, nível 200, decola da 10 com curva esquerda, no terceiro sai da Momo e após Momo direto destino. Controle em 119.35 e aciona 5001 no transponder. 17, vai manter posição sem interferência, senhora. Cliente, Mike Direct no meu gráfico. E já visual com essencial. Controle 119.35, transponder 5001. Trip 5486, correto, parte 3, reporta pronto para o esfera de acionamento. Zulu, confirma, baixar travado. Baixar travado. Lima que Zulu, avistado, livre pouso, pistola no site, vento 110 graus, 119. Zulu. Uno 394, decolar 229, chame controle 119, decimal 35. Ciente, gol, Uno 394. 2329, inicia o táxi, reporta na interseção para o ingresso na pista 110, ok? Para o táxi, o Oceaner 6315, continuamos com 139, 3 horas e 50, o Cerro Galeão. 6395, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1118, decimal 95, ajuste 1012, agora em bom voo. Muito obrigado, no ponto de espera 1895, 6395. Lima que o Zulu no solo aos 3-1, confirme o pátio para o Coreia da Xerra. Era 2329 autorizado, ingresso na pista no 0, prosseguindo até o pátio militar, agilizando na medida do possível. Lima que usou livre na Lima, à sua esquerda, na mesma chame o solo, na frequência 121.9. Nesta, usou autorizado cruzamento da pista 107, reporte livrando pista. Zulu, autorizado o ingresso, pátio principal, prossegue na minha escuta até o pátio 3. Torre Salvador, Oxanair 6315, ponto de espera do 10, tá pronto. Oxanair 6315, aguarde, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 63. 3295, liberação da pista, estacionar frequência livre. Alinhar e decolar, pistão no 0, vento 1000 graus, 129. Aline decola, Xané, 6315. Xana 6315, decolar 234, chame controle na frequência 19.35. Controle 1935, Xana 6319. Pastor 32, continua a aproximação, ainda 9 estado, vento no momento 120 graus, 95 nós, altímetro é 10, 12, reporte baixado e travado. Pastor 32, aguarde autorização de pouso. Pastor 3-2, informa o Robson 4-4 a 500 pés, mantendo o setor noroeste do aeródromo. Não interferirá no seu pouso. Certo, pastor. E o Martilete, o meu paciente, vai manter a posição. Royal Trip 5626, boa tarde. Sim, para a torre. Trip 5626. Trip 5626, constitui aproximação, informo que é o número 2 para pouso. Aguarde autorização de pouso, vento no momento 130 graus, 11 nós. Informo o tráfego do Robson 44, mantendo o setor noroeste a 500 pés. A gente tem o mesmo notificado, Trip 5626. O 32 é avistado, livre pouso na pista no zero, vento 190 graus, 1 nós. Livre pouso, pista 32. Vamos para táxi, que é o BD 29, 4 horas de autonomia, alternando o Salvador. 5486, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0 no 1, bom voo. 0-1-1, autorizado, táxi parte, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-8-9-5. Meia para informação, tráfego precede a um Charlie 208 da Força Aérea, uma milha e meia da cabeceira 1-0, trip 5626. Gente, o 5626 passou externo, agora estamos a 6.4 milhas da cabeceira, mantendo 105 nós de indicada. Gente, trip 5626, continua a aproximação, guardando a pista livre. Gente, 5626. Prossiga, Whisky Bravo Whisky. Livre sinal, chame táxi, Whisky Bravo Whisky. Salvador, boa tarde, Oceaner 6326, 5 milhas do marcador externo. Gente, Oceaner 6326, número 2 para pouso, continua a aproximação, ajuste 1-0-1-1, forma o tráfego no setor norte do campo, com o Robson 44, parado. Sem interferir com aproximação. Ah, sim, a gente tem o próprio TPS, vai informar mais trabalho, né? 3-2-6. Salvador, boa tarde. 5-4-6, pronto para esperar com o cara. 5-4-6, mantém ponto de espera. Estou 3-2 no solo 4-0, vai livrar a esquerda do pátio militar, estacionar a frequência livre, mantendo a escuta até o corte, pastor 3-2. Trip 5626, vento em Salvador 100 graus, 13 nós, tem autorizado pouso pista 10, ajuste 10, 12 agora. 10, 12, livre pouso, 5626 da Trip. Alô, Salvador, Xanem, 6142, 136 a bordo, 3 horas e 20, Natal. Xanem, 6142, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1011, agora Mongo. Via parte, Índia Bravo, 1895, 1011, Xanem, 6142. Aproximação, guardando pista livre, Oxenai 6326. Ok, mantém a aproximação, já baixo travado, guardando pista livre, Oxenai 6326. Prossegue 180 e aguarda para ingresso no pátio principal. Trip 5626 no solo 41 no direito, 121 decimal 9. Direita 219, obrigado, vamos lá. Pra ela é da Brit. Salvador, boa tarde, hotel alimentando 5.6 para o dia. Hoje não é 6326, vento em Salvador é 110 graus, com 162 de nós, tem pouso autorizado. Pistão 10, vento cogindo, QNH 10, 11. Ok, livre pouso, pista 10, com 1011, Xanem, 6326. Papá, o meu hotel Limatão, continua a aproximação, ajuste 10 no 1, aguardando pista livre, é o número 2 para pouso, hotel Limatão. 4.4 para o externo, reduzindo. Hotel Limatão, o tráfego que precede já está cruzando a cabeceira no 10, ok? Certo, obrigado. Afirmativo, trip 5486, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10, trip 5486. Alinhando e mantendo 6326, no solo 43, direita 121, decimal 9. 121, decimal 9, livrado à direita, 6326. Tipo 5486, vento 100 graus, 13 nós. Tem autorizado por decolagem, pista 10, vento 120 graus com 14 nós. Autorizado decolagem para 5486. Quanto esperam? 1-0, Xenem, 1-42. Xenem, 1-42, mantém a ponte, cara. Mantém, Xenem, 1-42. Novamente na Quebec para o cruzamento.